conectando você 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br. Senhoras e senhoras, moças e garotas, está no ar o programa Independência ao Mate número 166, realizado aqui na Rádio Fiscar para todo mundão, exibido originalmente na segunda-feira, 10 horas da noite, reprise no sábado, às 3 horas da tarde. E aí, presente em várias rádios parceiras, mandar um salve então já para a Rádio Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio do Rasgada Coletiva e a Rádio Software Livre, além do nosso podcast presente no nosso portal foradoeixo.org.br/independenciaomarte. É isso aí, esse é o programa de rádio de 2 horas de duração, apresentado hoje por mim, Felipe Silva, e pelo meu parceiro Jovem Palerose. Bem-vindo de volta, irmão. Muito bom. Nosso braço radiofônico aqui do projeto de Ponto de Cultura, que a partir da cidade de São Carlos se conecta aí e está sempre promovendo e divulgando a cultura independente em suas mais variadas facetas. A gente sempre falou de diversidade da cena musical brasileira, mas cada vez mais a gente se contamina por elementos e contextos de todos os lugares do mundo. Então, já adiantando, nessa edição teremos uma grande parte aí especial latino-americana, né? A segunda parte das grandes andadas de Felipe Silva pela Centro-América dessa aqui, né? E a gente ainda tem a segunda parte da transmissão independente com a banda Falsos Conejos de Buenos Aires. Semana passada, né, na edição 165, a gente transmitiu a primeira parte, né, duas músicas bem longas, entrevista e tal. A gente ainda tem mais entrevista e uma experimentação bem louca que foi feita aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar. Sim, sí, muy bueno. O programa hoje está muy rico, mas antes de seguirmos aí divulgando as atrações, vale sempre lembrar também que os ouvintes que quiserem se conectar com a gente podem, né, mandar suas críticas, sugestões, músicas de sua banda para o e-mail independenciaomarte@gmail.com ou também procurar o nosso perfil nas mais diversas redes sociais, Twitter, Orkut, MySpace, Facebook, estamos por aí. Conecte, venha fazer parte desse universo com a gente. O programa a gente sempre gosta de deixar bem aberto para todo mundo pautar mesmo e colaborar, trazer aí as impressões desse mosaico. Bom, vamos... Mais alguma coisa pra falar? Ah, lógico, né? Essa sonzeira do caralho, classe A, que tá rolando no fundo. Fabi Quintero, o seu último dia na rádio, Fiscar. Presente, palminha, satisfação palminha, total, palminha, né? Levanta o BG pra gente aqui, por favor. Esse disco foda, né? O BG aí, acompanhando a gente. Mais uma vez, Alfredo Belo, também conhecido como DJ Tudo, né, dessa vez acompanhado de sua gente de todo lugar nos quintais do mundo. Bom, para dar uma resumida rápida no que é essa peça fonográfica que está aqui originalmente em nossas mãos, o grande Alfredo Belo pegou aí grande parte do seu material de pesquisas de sonoridades regionais brasileiras, gravou mais um monte de coisa nova com músicos contemporâneos, colocou tudo na bagagem e foi lá pra Londres mixar e editar o material com ninguém mais, ninguém menos que a lenda do dub Mad Professor, resultando aqui nesse trabalho, nessa nova sonoridade, nesse Afro Jam, nesse baque forte, nesse dub macumba, que é muito bacana e caracteriza o segundo disco do DJ Tudo. Está com a satisfação total de ter um exemplar físico nas mãos aqui. E daí no guia prático para a vossa apreciação das loas e danças dos quintais do mundo, tem aí cada faixa, como foi produzido, a concepção, os convidados, tudo é bem, bem profundo, né? Um trabalho de pesquisa aqui bem registrado, assim, capa e identidade visual também muito satisfatória aí, style demais. E também no site dele, né, no selo Mundo Melhor, tem vários vídeos que contam sobre o processo, né, vários registros mesmo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, do processo de realização desse disco, que é o segundo disco, né, sobre o codinome de DJ Tudo. Muito bom. My Community is Humanity. Vamos juntos aqui com o DJ Tudo no BG durante todo o programa de hoje. E já estamos prontos para o nosso primeiro bloco. A gente anunciou, né, que a segunda parte do programa vai ser especial latino-americana, conexões aí com vários tá países especial diferentes. Hoje, tá especial, lógico, tá especial. A gente não falou que tá gravado, né, o programa. Feriado início de semana aqui, feriado em São Carlos, então a gente tá fazendo programa gravado, mas finge que tá normal, né? Como se fosse... tá tão atualizado quanto se tivesse sendo ao vivo, né? Então, o primeiro bloco, na verdade, a gente faz para abrir os olhos, despertar curiosidade sobre um projeto que acabou de sair na semana passada, chamado... na verdade, saiu a seleção semana passada, o projeto tem mais de 10 anos, que é o Rumos do Itaú Cultural, né? Quer me ajudar a contar um pouco dessa história aí, né? Podemos ajudar. Como o jovem disse, o projeto tem mais de 10 anos, e já há mais de 10 anos, vem aí... A gente tá gravando o programa e é de manhã também. E a gente... E o programa vem selecionando, né? A cada ano o edital também se transforma um pouco pra ir acompanhando as mutações do cenário musical brasileiro. Esse ano ele foi dividido em algumas categorias. E aí ele sempre resulta numa oportunidade muito bacana de músicos, enfim, potencializarem seus trabalhos. Seja gravando discos, fazendo shows ou até mesmo em projetos de interações estéticas, né? Como é o caso da edição de 2010. Daí, só resumindo um pouco, foram 2.700 inscritos praticamente, 74 selecionados, né? Nas categorias coletivo, infantil, homenagem e mapeamento. E... na verdade, a gente está muito feliz aqui por estar compartilhando com todo mundo aqui o resultado que a gente foi selecionado, né? Na verdade, a inscrição era individual, então eu, jovem, fui selecionado, mas na verdade, eu acho que a ideia não é só de que eu, indivíduo, faça parte disso, mas de trazer o registro todo para o Independência Omart e para todos os outros projetos que a gente tem. Mostrar mesmo como está sendo esse processo, que na verdade foi uma categoria chamada coletivo, que você é selecionado para se juntar com músicos de outras regiões do país e compor um grupo novo, né? Então vai ser uma experiência totalmente aberta, assim, que não tenho ideia do que vai acontecer, com duas cantoras líricas e um rabequeiro. Então vamos... a gente conta com mais calma depois, né, ao longo do tempo, mas... acho que é legal a gente começar a registrar aqui, na verdade, um pouco desse processo. A gente tá aí, e nesse primeiro bloco a gente traz aí alguns selecionados, não só nessa categoria coletivo, mas na outra categoria, mapeamento e no infantil também. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que fica aí nessa convite instigante a nós mesmos de voltarmos e trazermos ao ar aí a participação do grande Young Man nessa... orquestra lírica rabequeira que tá aí pra surgir. Mas por hora a gente foi selecionando uma outra galera que também foi aprovada e participa da edição desse ano. Na verdade, o primeiro figura vai fazer parte desse projeto. Da banda legal, isso. Que é o rabequeiro. Isso, apresenta o cara então aí. Ele é o Di Freitas, na verdade eu não conheço ele, né? Pesquisando na internet descobri um pouco mais. que ele é de Fortaleza, né? Que tem uma bagagem de violoncelo, violão clássico. E depois de um tempo começou a trabalhar também com instrumentos novos, né, reciclados e outras maneiras de se criar música, assim, né. E daí é uma coisa legal que ele coordena, né, ele atualmente é coordenador da Orquestra de Rabecas do Sesc lá. Então deve ser uma experiência bem legal. A gente vai escutar um som dele chamado Descendo a Serra. Vamos lá, depois a gente parte para um clima mais de sonoridades influenciadas, né, pelo ambiente caótico das megalópolis. Vamos conferir um som do Projeto B, né, galera que a partir do jazz de vanguarda se deixa contaminar aí, né, por outros elementos da música brasileira. A galera se apresenta tanto com shows autorais, mas também com releituras de músicos vanguardistas do século XX, como Stravinsky e Villa-Lobos, e a gente confere com eles aí uma faixa chamada La Sacré dos Primpemps. Muito bom, muito bom. E a gente finaliza aí um sotaquezinho, mais sotaque e tudo mais, com o Leitieres Leite e a Orquestra Rumpilés. Na verdade é uma big band de sopro e percussão que lançou o primeiro disco recentemente, mas ele é um cara que ele tá por trás de algumas figuras até bem reconhecidas do mundo pop e de outras coisas, assim... orquestrador, por exemplo, da Ivete Sangalo, umas coisas meio viagem assim, mas ele tem esse trabalho também que é uma orquestra mesmo, né, de verdade, que mais de 15 pessoas no palco, e numa onda meio afrojazz, Fela Kuti, Moacir Santos e tal, e a gente vai escutar um som chamado Anunciação. Ué. Muito bom. Muito esse, bom. Esse é o nosso bloco de rumos, né? É, acho que com mais calma a gente entra depois pra conversar com mais gente. Por hora, quem quiser saber mais sobre o Rumos, entra no itaucultural.org.br e a gente vai contando essa longa história aí que está iniciando agora, começando com o Di Freitas descendo a serra, Independência ou Marte, número 166. Escute diferente. My community is humanity. Thank you.

Independência ou morte! Lalaiá, Independência ou Marte, número 166, de volta aqui, esse primeiro bloco aí conectado com rumos do Itaú Cultural, como a gente está falando, né, o edital que saiu o resultado semana passada, a gente foi selecionado, estamos aí começando a contar um pouco das experiências desse projeto que abrange de verdade a diversidade da cultura brasileira, e aí sempre jogando para frente também, propondo novas atividades, fusões, experimentações, vamos aí contando essa história passo a passo aí, o que vai acontecendo, né? Muito bom. E nesse primeiro passo, o resultado foi este bloquinho muito simpático, onde você acabou de ouvir Letierres Leite e Orquestra Rumpilés. Antes fomos de Projeto B, Pandorga da Lua e De Freitas. Da hora demais. Bom, continuando a vibe aqui, agora também antenado, né, aos acontecimentos da semana e sempre buscando estar atualizado aí o que acontece de novo na cena instrumental brasileira. A gente faz aí uma continuação do bloco do PIB, né? É, pra quem acompanhou o programa semana passada, a gente entrou com a Mari, que é produtora artística do festival. Ela contou um pouco da história, né? O festival chegando na sua terceira edição, sempre buscando novos horizontes aí com debates, palestras, oficinas de formação. É, eles têm todo um lance legal de caracterizar cada dia com um elemento da natureza, né? Então, tem os aéreos, aquáticos, terrestres, ígneos, elétricos. A nova categoria que são os elétricos, né? E, bom, quem quiser acessa lá então o programa número 165 para saber mais aprofundadamente sobre o festival ou entra lá para sacar o lineup no festivalpib.com.br. E daí é legal que São Carlos também estará representado aí, tanto nas apresentações quanto nos debates, né? Exatamente, aeromoças e tenistas russas e Independência ou Marte, fazendo às vezes são carlenses no produto instrumental bruto. Mas como a programação está muito bacana e muito diversa, a gente conseguiu puxar aqui para o programa dessa semana mais um bloquinho só de pérolas, só de coisas finas e novidades instrumentais da música brasileira. E a gente já começa subindo diretamente para Recife. E vamos conferir um som de um trio chamado Épicos, né? Misturas doidas e pesadas que vão do rock clássico ao jazz, fusion, música latina, outras referências globais, Chocho do Solto e muito mais. E pra quem curtiu o som, vale a pena ficar esperto que daqui a uma semana e um dia, ou seja, na próxima terça-feira. Não, quem tá escutando nós, é amanhã. Segunda-feira é amanhã. Velho. Ah, desculpa, achei que era feriado. Dia 2, cara. Dia 2, amanhãzinha. Estarão aqui em São Carlos tocando diretamente pra você. Mais informações no foradoeixo.org.br/massacoletiva. Vai estar lá certinho o local do show e quem mais toca junto e tudo mais. E o nome da música é Catuama Beach. A praia de Catuama, no clima tradução. Para quem? Para os leigos em inglês. Bom, seguindo aqui, a gente continua no clima nordeste aqui, agora se conectando com Fortaleza e Ceará, com outro trio também chamado O Garfo, que a gente já rolou aqui algumas vezes, né? Acho que um projeto que reúne o Felipe Gurgel, que é um jornalista bem atuante aí na cena independente, o Vitor Colares, que faz parte do Fóssil também, e o João Vitor, que é um baterista de lá. E é legal que a banda nasceu, se não me engano, 2006, 2007, fez várias coisas por lá, tem todo o processo de composição bem interessante e tal, e só que depois o Fóssil, né, que é a banda do Vitor, veio aqui pra São Paulo, então eles mantêm uma colaboração virtual, assim, e se encontram em alguns momentos pra empreitadas, assim, mais objetivas, assim, de certa forma. Então eles vão estar fazendo aqui o PIB e outras datas por aí afora, assim, no estado de São Paulo, agora pelo mês de novembro. Então confiram aí O Garfo. Essa música está no EP dele, chama Medium. Muito bom, muito bom, muito bom. Continuando com o nosso bloco instrumental, e agora, né, sempre naquela pegada animal instrumental, que é impossível que não surja, a gente vai conferir o som de uma banda chamada Búfalo, né, banda originária da famosa região do ABC paulista. Uma galera que já passou aqui por São Carlos também, com shows e entrevistas no programa. E é uma banda que, quando surgiu, tinha um lance, né, de tentar seguir uma linha hardcore instrumental, mas que agora aí, com as suas novas gravações, vem se aproximando cada vez mais de levadas e climas mais grooveados, ambiências espaciais e, né, espaços de casas fazendo parte dos elementos do som. A gente confere com eles a faixa Safo, antes de encerrar nosso bloco instrumental. É a nova leva aí do EP, né? Uma nova fase do Búfalo, né? Quando eles vieram aqui pro São Carlos não tava a formação completa, agora eles estão realmente reunidos aí, e esse trabalho que saiu esse ano tem um pouco dessa nova faceta deles aí. Bom, e a gente finaliza o bloco então com outro projeto que também já passou por aqui há muito tempo atrás e que a gente tá devendo, eu acho, dar um cuidado maior para esse novo trabalho deles que saiu no final do ano passado, que é o Mama Cadela, uma banda de São Paulo aí, que o release deles era sempre interessante, que eles falavam meio referência de jazz, psicodélico, rock, trilha sonora, né, esse lance de sonoridades paisagísticas, assim, sempre fizeram parte aí da identidade da banda. A gente vai escutar com eles uma música chamada Cookie Monster, e o disco deles é bem interessante, que cada música realmente é muito diferente uma da outra, assim, né? Então é uma liberdade de experimentação total, de textura, de vozes, apesar de ser instrumental, todas as músicas tem várias colagens, samples, a presença do DJ bem forte também e tal. Então vamos escutar com eles, como eu disse, Cookie Monster aqui, bloco instrumental conectado com o PIB. Relembrando, quem quiser, festivalpib.com.br, acessa lá a programação de 3 a 7 de novembro em São Paulo, capital. Vamos de som, programa Independência ou Marte. Independência! Ou Marte! Independência ou Marte, haha, de volta do nosso bloquinho instrumental. Haha. Ah, você sempre fala isso aí, velho. Não falo haha. Não foi ideia minha. Tá no roteiro aqui. Não tá. Ha? Tá escrito ha. Yo no roteiro. Aham. Yo. É uma homenagem ao The Roots. De novo, cara. Sempre quando é um programa gravado, o cara faz homenagem ao The Roots. Bom, de volta nesse bloco instrumental, né? Conectados aí com a programação do Festival PIB, o produto instrumental bruto. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa saga de conexões internacionais. Só para quem escutou o bloco no meio, relembrando, a gente escutou Mama Cadela com Cookie Monster, Buffalo com Safo, Garfo, Medium, e começamos com Epicos com Catuama Beach, banda que se apresenta nesta terça-feira, dia 2 de novembro, em São Carlos. Bom, quem estiver escutando o programa inédito na segunda-feira, se programe aí para estar presente neste grande evento, fora2.org.br/massacoletiva para maiores informações. Genial, genial, genial. Agora sim, agora pode salir a vinheta de Povo Heróico. Povo Heróico! Dale, dale, hermano, pode começar a contar a história, a segunda parte da história. Bom, contando a história aqui em português, porque a gente vai ouvir bastante portunhol daqui a pouco com as entrevistas, o projeto Independência ou Marte esteve já há quase um mês atrás em uma rira, em uma andança pela América Central, né? Nós visitamos aí países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, conhecemos pessoas de outros países como Panamá, El Salvador, Belize, etc. E é claro, a gente preparou tudo isso, uma cobertura radiofônica, um registro sonoro para vocês. Então logo na semana depois do que eu voltei, a gente fez um especial com músicas e entrevistas com produtores de Costa Rica e de El Salvador. E a gente vem hoje então para encerrar o nosso especial centro-americano, passando com mais calma aí por Honduras e Guatemala. Legal, legal. A gente fez uma entrevista gravada, né? Se conectou aí com a galera, resgatando um pouco dos papos, das vivências e dos sons, né? Que você conheceu lá por esses tempos. Então acho que é legal, antes de soltar as entrevistas, dar uma contextualizada mesmo. Exato. Nas pessoas, e as pessoas também se apresentam e contam com mais calma todo o seu trampo. Né? Claro. Acho que, como a gente vai começar aqui... Sem embarradoras. Exato. Como a gente vai começar aqui falando da nossa embarradora... De la música de Brasil em Honduras. Tá difícil hoje, viu? Eu acho que é legal dar uma contextualizada rápida em Honduras mesmo, né? Enquanto um país. Acho que muita gente também acompanhou, né, no ano passado, algumas notícias que chegaram pra cá acerca de um processo político golpista mesmo, né? Que aconteceu por lá, tirando o presidente Zelaya do poder, né? Na época ele sofreu uma espécie de sequestro, foi levado para Costa Rica de pijama, depois voltou para Honduras, ficou por um tempo numa espécie de exílio local, inclusive dentro da embaixada brasileira, e o governo golpista conseguiu depois até fazer uma eleição. Então hoje é um governo democrático que está no poder, mas eleito após um processo golpista. E isso divide bastante as opiniões, né, do povo e principalmente da juventude hondurenha. Então você vai pra lá, você entra em contato muito forte aí com as manifestações visuais de La Resistência, né? As ruas de Tegucigalpa, capital de Honduras, estão todas pichadas, né, com dizeres aí contra o atual governo. E aí a juventude vai encontrando formas de se organizar e protestar, né? Por exemplo... Todos os dias 8 de setembro, se não me falha a memória, ocorre um grande desfile do aniversário do país, né? E aí esse ano a galera de várias bandas, vários artistas fizeram um desfile paralelo, né, de cultura da juventude da resistência, que é claro terminou em protesto, confusão e intervenção das Forças Armadas. Mas em meio a esse caos todo, a coisa vai seguindo, muitas bandas boas estão surgindo, muitos lugares para você ver shows legais estão sendo abertos em Tegucigalpa. e a gente conheceu uma galera de um site muito bacana que chama-se manotazzo.com. Com Z, né? Manotazzo.com, que vem aí divulgando a música de Honduras para o mundo. A gente vai conferir a entrevista que a gente fez com a Ritza Palu, como ela mesma se apresenta, né? Enfim, produtora de conteúdo desse site, articuladora do cenário musical Tegucigalpense. Vamos conferir a entrevista com ela e depois a gente vai ouvir alguns sons desembarcados diretamente de Honduras. Bienvenida, Ritza. Independência! Ou Marte! Buenas noches, Brasil. Mi nombre es Ritza Elvir, más conocida como Palu. Estoy hablándoles desde Tegucigalpa, en Honduras. Buenas noches a todos. Yo trabajo en un sitio web que se llama manotazzo.com. Nosotros nos dedicamos a poner la música de los artistas hondureños y a tratar de distribuirla de la mejor forma que podamos, de la mejor forma posible, para presentar tanto la música y los artistas emergentes de nuestro país, tratando de apoyar un poco la cultura que tenemos. En el sitio trabajamos Raúl Castillo y yo Ritza. La página web empezó hace 3 años, cuando vimos la calidad de música que tenía Honduras, que había muy buenos músicos. Empezó Raúl construyendo el sitio, luego yo me le uní haciendo la promoción y publicidad del sitio, la logística más que todo. Pues más que todo a eso nos dedicamos, a lo de la música, a los artistas. Tratamos de que la gente escuche nueva música, no solo el mainstream, que se escuche internacionalmente, que tratamos que se apoye lo nuestro, lo hondureño. Y hace poco tuvimos la oportunidad de conocer la gente de Foro de Asia, y estamos tratando de empezar con el intercambio artístico y musical en Latinoamérica. Estamos muy emocionados a eso y muy looking forward para empezar a trabajar ya pronto con esto. Pues básicamente los invitamos a que entren al sitio, a conocer nuestros artistas. El sitio es www.manotazzo.com. Ahí van a ver la lista de artistas que tenemos, de varios géneros: rock, urbano y electrónico. Y pues muchísimas gracias a Felipe de Independencia o Marte por darnos la oportunidad de estar aquí, pues. Y muchas gracias, buenas noches. Bueno, tenemos planeado un viaje a Brasil en diciembre para participar en la feria, para conocer un poco más de la música brasileña. Estamos muy, muy ansiosos de ver si se nos presenta la oportunidad de ver a Macaco Bon, ya que lo hemos escuchado y nos parece muy buena banda. Tenemos expectativas de conocer a todas las bandas, la mayor parte de música que sea posible, y tratar de distribuir un poco más en Centroamérica, para que Centroamérica también sea partícipe de toda esta música, puedan que se expanda el mercado de la música latinoamericana para mejorar todo, toda la cultura. Y en este viaje también esperamos aprender un poco más de lo del circuito y para implementarlo en nuestros países. Yo personalmente estoy muy interesada que Honduras sea un país con una mejor visión en cuanto al desenvolvimiento cultural, así como lo están haciendo en Brasil. Sí me interesa mucho que podamos aprender bastante de ellos, y eso es lo que planeamos en nuestro viaje, ir a ver la música y la cultura de usted. ¡Independencia! ¡Oh, Marte! Bom, isso daí foi a Ritza Palu, né? Como a gente tinha anunciado, ela que faz parte do site Manotazzo, né? Com z.com.com. E agora a gente vai escutar dois sons na sequência, né? Pra coroar aí o nosso bloco sobre Honduras. Exato. Quer apresentar, Felipe? Por favor. Bom, a primeira banda que a gente escuta aqui, né? Que vem diretamente de Tegucigalpa, capital de Honduras, é uma banda chamada Pez Luna. Eu tive a oportunidade de ver um show deles quando eu tava lá. E, assim, é uma banda que sonoramente é muito influenciada por uma banda que chama-se Mano Negra, né? Uma banda centro-americana aí, a primeira banda do lendário Manu Chao. Então é aquela formação clássica com baixo, guitarra, bateria, mas o vocalista também toca um violão e tem todo um naipe de metais também, deixando a coisa bem legal na apresentação ao vivo. É uma banda que vem fazendo muito sucesso em Honduras. Esse show que eu fui deles era numa casa chamada El Caramba, tava completamente lotada, todo mundo cantando juntos, e a banda tá se preparando aí pra fazer uma turnê pelo México, e acho que vai dar bastante o que falar. Se tudo der certo, a gente vai ter os caras aqui no Brasil com a gente em breve. A gente vai conferir a faixa título do último disco que eles lançaram, que chama-se La Limpia del Solar. Beleza, na sequência a gente escuta outra banda de lá. Você viu o show também do Café Guanacascos? Não, o Café Guanacascos eu não tive a oportunidade de ver um show, mas essa é uma banda que é politicamente integrante legítima do movimento de La Resistência. Nessa manifestação paralela que a gente falou no começo do bloco, em que as Forças Armadas chegaram quebrando tudo, eram os equipamentos deles. Nossa. Né, e uma galera que vem fazendo um trabalho, né, para além da música. O próprio encarte do CD também já traz várias informações sobre o contexto sociopolítico de Honduras. Uma banda bem bacana também que eu trouxe de souvenir pra gente conferir aqui no programa. Legal, vamos de som então. Independência ou Marte, Conexão Latina Americana, parte 2. Escute aí, diferente aí. Embaucar. Atento, no te dejes. está medio terco. Si lo dirigen puros cuervos, con razón está medio tuerto. Hoy declaro que mi patria es bella, pero si te ponen querellas, se amilanan los sentimientos, se subastan nuestras estrellas. Se desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre te salpica mientras se despedaza tu estandarte. Altes la noche y Morazán vigila. Hoy se fornican las intenciones de los buenos por los ladrones. Se alimentan los gobernantes con dinero gringo arrogante. Se regalan mil pesadillas por las sombras de los recuerdos, pero puedes gritarle al viento que eres libre entre comillas. Ya viene el tigre enarbolando un hacha, vienen a devorarte las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen, vienen. Pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Altes la noche y Morazán espera. Ya da la noche, mi general, deciles, dejen ya de ser del águila serviles. Y hasta la noche mi general se queja, déjenme, déjenme bajar para aliviar sus penas. Muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes bien. Y hasta la noche mi general deciles, dejen ya de ser del águila serviles. Y para aliviar sus penas. Hermanos, amanece y Morazán vigila. Isso aí, Pez Luna e Café con Cuascos aqui nessa segunda parte da Conexão Latino-Americana, né? Retomando, há quase um mês atrás a gente fez a primeira parte, agora a gente está fazendo a segunda parte, passando por Honduras e agora chegamos diretamente para a Guatemala, né, Felipe? Conta um pouco mais pra gente sobre o contexto mesmo da Guatemala antes da gente escutar o nosso querido Lenin entrando com a gente para falar, contar um pouco mais sobre as atividades. Muito bom. Bom, a Guatemala é dos países que a gente passou, né? Como eu disse, Honduras, Guatemala e Costa Rica. A Guatemala ela é o maior país, assim, né? Fisicamente, tem a maior capital. Até a cidade em muitos momentos lembra São Paulo mesmo, né? Aquela coisa de... daquela clássica metrópole latino-americana e suas... seus contrastes. Seus contrastes, caos e confusões. Mas é um país que viveu... tem uma particularidade triste, mas que acho bacana de dividir aqui com os ouvintes. Que é um país que tem uma população indígena muito grande, né? Nas cidades do interior. Mas que conviveu até pouco atrás com uma realidade muito dura de genocídios, né? Exterminação de povos indígenas do interior mesmo. E isso acabava refletindo no ambiente muito violento nas cidades também. É, com isso, o governo colocou uma lei de repressão lá, que é a lei de la mano dura. Então a polícia pega pesado na fiscalização ali nas ruas, né? Jovens, cabeludos, tatuados, camisas pretas e todo tipo de gente festeira é parado o tempo inteiro pela lei nas ruas, mas isso não impede que um movimento cultural muito bacana, com diversos estilos musicais e, na verdade, com diversas linguagens artísticas, tenha se fortalecido cada vez mais em Ciudad de Guatemala ou Guatemala City, né, como o pessoal chama a capital por lá. A nossa visita foi, né, feita exclusivamente pela capital, onde a gente foi conhecendo muita gente. Né, uma dessas pessoas que a gente conheceu é uma verdadeira instituição, né, do rock centro-americano, que é o grande Lenin Fernandes, baterista da banda Alux Nahual, que daqui a pouquinho vai estar aqui falando, dando entrevista com a gente. Mas a gente também teve a oportunidade de conhecer um coletivo cultural muito bacana que chama-se Carra Lúdica, né, que também rendeu bastante frutos pra gente, a visita e a estadia com eles lá. Conhecemos galera também de vários outros projetos. Né? Então vamos conferir o papo com o Lenin, acho que ele mesmo apresenta, né, as bandas que a gente vai ouvir, a Lux Nahual e Bacteria Sound System, e acho que com a participação de mais esse embarrador aqui nas ondas do Independência ou Marte, a gente finaliza, né, o nosso relato dessa experiência centro-americana e ficamos aqui, né, jovem, ansiosamente em busca de nossa próxima experiência internacional. Dale, dale. Lenin, ¿estás con nosotros? Aló, aló. Hola. Sí, estamos listos. Mi nombre es Lenin Fernández. Yo soy un músico que toca batería, percusión. También compongo música desde hace años. Soy parte de una banda que tenemos ya una historia en Centroamérica que se llama Alush Nahual, en la cual hemos producido más de 11 discos y hemos visitado toda Centroamérica, México y muchos estados de Estados Unidos. Y dentro del trabajo que he hecho en esta banda, que ha sido la música original, siempre tuve una idea y una inspiración por juntar el talento de toda Centroamérica. Y después de ya casi 15 o 20 años de estar viajando por toda Centroamérica, fui juntando música de muchos compositores de estos 7 países que estamos juntos a través de la música, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Y entonces junté mucha música en estos años y ahí comencé a hacer este trabajo donde pensé en un nombre y que coincidimos con algunas personas de la radio Infinita en ponerle Voces del Centro, quiere decir del centro de América. Y ya tengo 4 años con una pausa de 1 año de estar resonando la música de estos países. Y la música que sueno, siempre trato de que sea música original. Mi idea es promover lo que los compositores, los creadores hacemos, y ya estamos teniendo resultados. Quizá en Guatemala ya es un programa que le gusta a la gente y que la gente se entera de lo que sucede en Centroamérica. Entonces ese es el trabajo que estoy haciendo, y a la par de Voces del Centro también estoy trabajando la etnofusión o música étnica, que tiene muchas raíces de nuestra cultura maya, muchas cuestiones de nuestra gente indígena, y trabajo con unos instrumentos de barro que les llamo tonajas. Ese es mi último trabajo que he hecho, un aporte a la música guatemalteca, y ahí estamos entonces con todo esto, resumiendo mi trabajo actual. Eso es lo que hago, produzco, y listo para ir a Brasil, pues tenemos mucho interés de dar a conocer la música centroamericana en Brasil. Okay. Te voy a hablar de Alto al Fuego. Alto al Fuego es un tema que se escribió en 1985, comenzamos a pensar en el trabajo, y fue hasta el 86 donde grabamos en un estudio este tema que llevó el nombre del disco. Hay un disco también que se llama Alto al Fuego, y ha sido quizá el trabajo más importante que ha hecho la banda al paso de los años, porque habla de parar la guerra en Centroamérica, y que cada país fue firmando la paz, pero tenemos otro tipo de guerras. Alto al Fuego es parar la violencia, parar lo que a nuestros países nos hace mucho daño, y entonces sigue siendo una canción que es un símbolo, y que nuestros hermanos de El Salvador, país vecino, lo agarraron como un himno para ellos antes de que, cuando todavía la guerrilla, la izquierda y la derecha todavía tenían una guerra. Y entonces pocos países quizá hemos firmado la paz, pero Alto al Fuego sigue siendo muy actual, porque está hablando de parar no solo la guerra, sino la violencia, que también nos tiene muy, muy... en estos años hay mucha violencia, tenemos que superarlo, y por eso la gente sigue cantando Alto al Fuego. Sí, claro, bueno, Bacteria Sound System, ellos responden a una necesidad, a un mensaje dentro de la nueva generación, porque Luis Dragón es de la generación de los 80s, y que aunque tocamos en vivo, ya hay una Bacteria Sound System y hay otras bandas hoy en Guatemala y en la región que empiezan a dar su mensaje, un mensaje de resistencia, porque la resistencia es precisamente a esta violencia que es la que estoy hablando, que es lo que nosotros ya no queremos, ni la vieja generación, ni la nueva, ni seguro las generaciones que vienen van a querer que sigamos con toda esta violencia. Y es el mensaje igual de Bacteria Sound System, sigue siendo muy parecido, es ya no queremos guerra, no queremos violencia, queremos un país con mejores políticas, un país con mejores oportunidades para la nueva generación. ¡Independencia! ¡Un march! Colombia Sound System Crew. Representando, representando, yeah, representando, yeah, representando, yeah. Soy la ojiva radioactiva, efusiva, creativa, yeah, expansiva, yeah, agresiva, yeah, que derriba, yeah, lo que diga la gente de mí. Vuelve este MC, fluye versos en mi ki, que libero con Tai Chi, yeah. Uno, dos, tres, tres, dos, dos, uno, uno. Siempre oportuno como Lovell, no hay ninguno. Los espumo como el humo, yo los callo, los parto como un rayo, les apunto con el lápiz, yo no fallo. Están en la mirilla de mi poesía, soy la pesadilla día fría de líneas con ingeniería, armando estructuras con mis textos. Así me manifiesto, soy honesto y sin pretextos. Yo. Con el talento e intelecto, amplio mi dialecto con el flow perfecto, correcto y selecto. Yo aún tengo que decir, debo proseguir. Voy con sigilo, pienso, analizo, pero no freno. Voy a escribir. Wow, wow, wow, GPJ, GPJ. Esto le da play, solo un buen DJ. Wow, wow, wow, GPJ, GPJ. Esto le da play, solo un buen DJ. Wow, wow, wow, GPJ, GPJ. Esto le da play, solo un buen DJ. Every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day. Como el colector, el flaco, el Fender, Tokin y el Omar, yeah. Muestran su destreza en toda la mesa, vuelvo yo a rimar. Una, otra vez y otras muchas, muchas. Así que trucha, si me escuchas, pisa con capucha. Simple consejo, no seas pendejo, mírate al espejo, estás perplejo. En la rima yo soy el cadejo, blanco y negro, que ven a rapear, a ladrar sin parar y a representar. Yo lo hago desde guiro, yo no tiro el papiro, donde escribo lo que miro, yo le doy un giro poético. Mi lápiz tiene mina de zafiro, yeah. Soy el vampiro que se encuentra al acecho, liberando estas musas que divagan en mi pecho, rompiendo siempre el techo en cada texto hecho. ¡Desecho! Todo lo que me fastidia, oh. Yo sé que reconoces que soy bueno con envidia, sí. Pues tengo yo la ética y la métrica poética. Mantengo la estética en cada frase épica. Detesto yo la guerra, escribo en mi trinchera. Hip hop consciente, cultivo en mi tierra. ¡Wow, wow, wow! ¡GPJ, GPJ! Esto le da play, solo un buen DJ. Wow, wow, wow, GPJ, GPJ. Esto le da play, solo un buen DJ. Wow, wow, wow, GPJ, GPJ. Esto le da play, solo un buen DJ. Every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day. Soy sencillo, pero con brillo, sin un bar en el bolsillo. A veces río, otras chío. ¡Cotidiano desafío! Soy la miel, soy la hiel, que se plasma en el papel. Soy aquel ruido fiel, que se adueña de tu piel y los matices. Apasionado en lápices y pises. Provoco que te erices, que te frises y analices. Soy versátil, espontáneo, el uranio subterráneo, efusivo. Cuando escribo, solo digo lo que vivo. Habla blan, blan, bla, bla, blan, blan, bla, bla, blan. Habla blan, blan, blan. De Lovell 2. Conclusión, vuelve el más cabrón, les dejo un montón. Más versos, frases, aquí está mi poker de haces. Mi cualidad es la claridad y la calidad. Cuenta cuando suelto el ritmo, cuando yo camino. Vesto y timo cuando opino, cada párrafo es divino. Fino estilo clandestino que domino y no termino. Habla blam blam bla bla blam blam bla bla blam. Habla blam blam blam de la batería. Wow, wow, wow, GP, Joe, GP, GP. Hey, DJ, el beat. Isso aí, Bactéria Sound System com Atasker e Rima e Alux Narual com Alto al Fuego, cerrando, né, terminando aqui a nossa conexão centro-americana com conexão latino-americana parte 2, resgatando aí, né, a viagem de Felipe Silva por diversos países. Hoje a gente contou aí então sobre Honduras e Guatemala, né? Muito bom, né? A gente está, na verdade, quase encerrando quase. A nossa conexão latino-americana, tem porque um agora final. Temos um quartito final com uma experiência interna, internacional, acá em los estúdios de la Radio UFSCar. Seguindo la charla, contextualizando um pouquinho mais, Falsos Conejos, banda de Buenos Aires, Argentina, tinha vindo aqui em novembro de 2009. Aí você foi pra lá. Eu fui pra lá, a gente trouxe alguns materiais, trocou, continuou o intercâmbio, bem intenso e tudo mais. E eles vieram aqui pro Brasil, né, pra talvez uma das maiores experiências de turnê registradas aí neste ano, acho que até na história recente da música independente brasileira. Nunca antes na história desse país. Pelo menos ninguém nunca encontrou 35 shows em 40 datas, né, começando por São Paulo, Minas e passando por várias cidades do Nordeste. A tour tá no meio ainda, né? Termina só no dia 20 de novembro e começou no dia 10, 18, 9, 8, não, começou antes. Ah, tá, começou dia 9 aqui, dia 8, de, dia 7 de outubro em Curitiba. Isso, exatamente, não, em Araraquara, cara. Não, o show de Curitiba foi em Araraquara. Nossa, Curitiba, é tão São show, Carlos. É tão show que nem dá pra lembrar, mas quem quiser saber mais sobre a tour deles com a banda de José Tortão de Recife, tá lá no foradoeixotour.wordpress.com. É, acessa lá que tem uns registros, relatos e contextos bem legais. Bom, daí a gente fez na semana passada uma outra transmissão independente com novos sons que eles estavam fazendo e eles fizeram questão de gravar uma experiência aqui sinestésica especial para a Rádio Fiscar. Em clima de jam session, todos no estúdio, liberdade improvisacional, material sonoro de primeira, original aqui para vocês. Vamos conferir só o restinho da entrevista, então, e depois eles também já ajudam a contar um pouco mais sobre o que vai acontecer aqui nessa transmissão independente. Transmissões independentes. Esta transmissão independente acá, falsos conejos, con nosotros. Dale. Transmisión independiente directo de San Carlos. Escuche Joder. Diferente. Independencia o muerte. Puedes recordar más donde te cuento. Solamente menor de 18 años. No. Rewind selector. Vamos de nuevo. Não, tá. Bom, daí eu acho que é legal de trazer um pouco assim uma discussão que a gente tem feito bastante, né? Vocês estavam imersos também com a gente no terceiro congresso Fora do Eixo que aconteceu lá em Uberlândia e tal. Eu acho que uma das discussões legais que a gente vem cada vez mais travando assim, é de o quanto que o nosso posicionamento político, a construção de plataformas, a nossa organização, os valores que a gente acredita e tal, tem que ser potencializados também pela nossa coerência estética, artística e sei lá, e toda uma vontade de romper fronteiras, né? E sei lá, de trazer novos paradigmas, principalmente na música, mas em outras áreas também. E eu queria que vocês falassem um pouco de como que isso faz parte da identidade de vocês, tanto do trabalho no coletivo Buenos Aires Experimental e não sei, e nesse projeto mais especificamente, né, na ferramenta que é Falsos Conejos também. Sim, acho que uma coisa é trazer novos paradigmas e outra coisa é tirar velhos paradigmas também, né? Uhum. Da cabeça nossa, principalmente. Eu acho que o circuito Fora do Eixo e a turnê que estamos fazendo é um exemplo muito, muito forte disso. Estamos fazendo uma turnê, duas bandas instrumentais, experimentais também. Uhum. E acho que isso é um exemplo muito, muito forte que o que acontece dentro do circuito, além da política mais politizada que tem que ver com que candidatos apoiar, de que forma o circuito se acerca ao sector público e tal, também tem uma política mais perto da estética e o Fora do Eixo tá falando com fatos, com acciones que ele não está procurando uma banda com um hit radial, ele está trabalhando mais ao... Traduzindo com hit número um. Top 5. Que estoure em todas as rádios, está mais preocupado por procurar processos, conceitos... acima do produto. Conceitos musicais e acho que essa turnê fala por si mesma, né? Uhum. Acho que é legal acompanhar, né? Tem o blog da turnê, foradoeixotour.wordpress.com. Também procura lá na página de vocês, no site do Falsos Conejos, no site do José Tortão também. Na verdade, integrando as comunicações aí e relatando um pouco desse processo da estrada. E aproveitando também um pouco para fazer política estética, também fazer um chamado para todas as bandas que eu acho que dentro do circuito tem umas quantas bandas que já chutaram no pau fora da barraca e tem algumas que estão todavía aí com um pouco de dúvidas sobre que vai acontecer com o público, se o público vai curtir a música ou não. E eu acho que o Jambolada foi um exemplo muito, muito bom que não precisa pegar aí os paradigmas velhos para fazer música. Tanto o show de Joseph Turton como o show nosso foi recebido muito, muito bem por um público que acho que não tinha ideia de do que era Falsos Conejos e tinha um pouco de ideia de do que era Joseph Turton, né? Então, cara, vamos tentar mudar o jeito de construir uma rede e também mudar o jeito de fazer música, né? Sim, tudo junto ao mesmo tempo agora. Bom, legal, vamos... O que, que a gente vai preparar aqui agora, na verdade, né? Que mais do que uma música, acho que é até a ver com isso, tudo que a gente tá falando. É um processo de celebração experimental aqui. Que queria que vocês falassem um pouco de que brisa que é essa, arco de baixo, de violino no baixo, efeitos, processamentos e tudo mais. Essa música não, porque não é uma música. Esse jeito de fazer ruído cita muito ligado com o disco. Nós fizemos nosso disco em uma casa, montamos um estúdio móvel e fuimos a uns 130 quilômetros da nossa cidade, ficamos aí 3 dias, e quando acabou o processo de registrar as músicas que estavam pensadas para o disco, ficava aí um tempo, estávamos na casa, tínhamos o equipamento já montado e começamos a brincar, né? Uhum. Fizemos uma cadeia com todos os pedais da guitarra, todos os pedais do baixo. O guitarrista virou quase um DJ, aí mexendo com os knobs, como é em português os knobs. Knobs, que knobs? Que knobs. mesma coisa. E o baixista tocando o baixo não com os dedos, sino com um arco, como se fosse um contrabaixo. E foi uma improvisação. E nós vamos tentar reproduzir não a mesma música, sino reproduzir o mesmo jeito de construir música, né? Que a ideia é esquecer os velhos paradigmas e tentar generar um mundo musical novo, né? Crianças, tentem fazer isso em casa. Vamos de som, Falsos Conejos, agradecer mais uma vez a presença dos hermanitas aqui. Eu me de som, escute diferente. Transmissões. Independência. Thank you. Thank you. Independência! Ou morte! Muito rico! Que rico esse sonido! Boníssimo, boníssimo que está, não? Sim, sim. Com a imitação de Juanca. Péssima imitação do Juanca. Mas ele deve estar rindo, acredito. É, Juanca é o baixista do Falsos Conejos. Pra quem tá ouvindo só a banda instrumental e fica imaginando, mas qual que é o Juanca? É o baixista. É o baixista. Daí o Mati é o baterista e o Leandro é o guitarrista. Bom, isso aí, Falsos Conejos. Na verdade, o que rolou aqui foi uma experimentação utilizando um arco de baixo, né? Um arco, assim, pra tocar o baixo e ligado em vários pedais, efeitos e uma barulheira, né? Barulheira com bateria minimalista, climão aqui e tudo mais. Falsos Conejos, né? Encerrando aqui a participação e encerrando o programa, né? A gente vai chegando ao final dessa edição de número 166. Desta vez gravado, né? Mas muito vivo, muito atualizado. Muito atualizado, né? Sempre quando a gente está terminando, a gente relembra os nossos contatos virtuais. Então você pode acessar foradoeixo.org.br/independenciaomarte, pode nos procurar no myspace.com/indiormars ou nos seguir no Twitter, @indiormars, ou procurar Independência ou Marte no Google e se virar lá também e sacar tudo que rola. Enche o nosso saco aí, proponha pautas, faça suas colaborações, se quiser chamar a discotecagem radiofônica também, fique à vontade. Sempre levando a nave com músicas independentes, experimentações sonoras para todo mundo. É isso aí, o programa gravado hoje, então, terminando em clima de palminhas, né, comemorando aí a adesão de Jovem Palerose ao programa Rumos Itaú Cultural e a despedida aqui de Fabi Quinteiro da Rádio Fiscal. Uhul! Obrigado. Obrigado, Fabi, por tudo aí. Grandes viagens, jornadas e sucesso por todas as invenções aí, conte com a gente pra tudo. Da outra vez foi a Gabi, né? Que triste, cara. Que a gente também gravou com a gente. O último dia dela, verdade. Também. Fabi, Gabi. Fabi, conta com nós aí pro que precisar e valeu por tudo aí, tamo conectados. Bom, quem quiser saber mais sobre a agenda também, festivalpib.com.br, que tá acontecendo essa semana em São Paulo, faradoeixo.org.br/massacoletiva também, pra saber atualidades de São Carlos e região. Semana que vem. Tem mais. Tchau. Falou. Independência! O Barba!